560, página 544. Um dos acólitos irrompeu pelo alojamento afastado, onde se instalara Jondalar e os dois visitantes Mamutói. O Ilamar e Dalanar também ali estavam, à procura de Jondalar. O jovem acólito só tinha visto o homem alto de longe e não se dera conta de quem era na realidade. Sentiu-se um pouco sobressaltado. Sabem onde está Jondalar? Perguntou o jovem. Não, não o vejo desde esta manhã, respondeu Danug. Porquê? É por causa da Nova Zelandoni. Bebeu um líquido preparado com uma raiz e agora o seu espírito está num vazio escuro. A primeira pediu-nos que encontrássemos Jondalar e o levássemos de imediato, ou ela morrerá e o seu espírito ficará perdido para sempre. Despejou sem parar para recuperar o fogo. Depois inspirou. Temos de o procurar em todo lado e pedir a toda a gente que nos ajude, explicou o acólito. Será essa a raiz que ela tomou com Mamute? Perguntou Danug, olhando para Druvés com visível compreensão. Que raiz? Inquiriu Dalanar, reparando de imediato no alarme dos Mamutói. Ayla tinha uma raiz que lhe sobrara do tempo em que vivera com o clã, explicou Danug. Pelos vistos, era usada para se comunicarem com o mundo dos espíritos. O Mamute quis prová-la e Ayla preparou-a como lhe haviam ensinado. Não sei o que se passou exatamente, mas ninguém conseguiu despertá-los. Estava toda a gente preocupada e viram-se obrigados a cantarolar. No final, apareceu Jondalar e implorou a Ayla que voltasse, confessando muito que gostava dela. Os dois haviam enfrentado alguns problemas, um pouco como neste momento. Não entendo como duas pessoas que gostam tanto uma da outra podem estar tão cegas para os sentimentos da outra. Ele sempre teve esse tipo de conflitos com as mulheres. Não sei se é por orgulho ou por falta de perspicácia, comentou o Ilamar, abanando a cabeça. Quando trouxe Ayla para casa, pensei que já o superara. Se não tem grandes sentimentos por uma mulher, sabe comportar-se. Mas se gosta dela, parece perder o norte. Mas isso agora não importa. E depois, o que se passou? Jondalar repetiu-lhe uma e outra vez que a amava e implorou-lhe que voltasse. No final, Ayla acordou e o Mamute também. Depois, Mamute contou-nos que teriam ficado perdidos para sempre, numa espécie de vazio negro, se o amor de Jondalar não tivesse sido tão forte, porque não teria chegado até ela. Jondalar trouxe-a de volta e a Mamute. Segundo ele, as raízes eram tão poderosas que não podia controlá-las e jurou que nunca mais as tomaria. Temia que o seu espírito se perdesse para sempre naquele lugar horrível e também preveniu Ayla. Danug sentiu-se empalidecer. Voltou a fazê-lo? Lamentou-se, enquanto saía a correr do alojamento. Naquele instante não sabia para onde ir. Por fim ocorreu-lhe uma ideia e dirigiu-se a toda a pressa para o acampamento da Nona Caverna. Havia várias pessoas aglomeradas em torno da grande fogueira de cozinhar e Danug sentiu um profundo alívio ao ver Jonaila. Era óbvio que estivera a chorar e o lobo gania e tentava lamber-lhe as lágrimas do rosto. Martona e Folara também tentavam consolá-la. Responderam ao cumprimento do corpulento Mamutói quando este se abaixou frente à menina. Acariciou a cabeça de lobo quando o animal aproximou o focinho do homem que já conhecia. — Como estás, Jonaila? Perguntou. — Quero a minha mãe, Danug, disse, e desatou a chorar. — Está doente, não acorda. — Eu sei, mas penso saber como ajudá-la, argumentou Danug. — Como? Indagou ela, fitando com os olhos muito abertos. — Ela já ficou assim, doente, uma vez, quando vivia connosco, no acampamento do leão. Jondalar talvez seja capaz de a fazer voltar. Foi ele quem a acordou daquela vez. Sabes onde está Jondalar, Jonaila? A menina abanou a cabeça. Já há algum tempo que vejo pouco, Jondi. Anda por aí, às vezes todo dia. Sabes para onde costuma ir? Às vezes sobe o rio. Ele costuma levar o lobo? Sim, mas hoje não levou. Achas que o lobo seria capaz de o encontrar se tu ordenasses? Jonailo olhou para o seu amigo carnívoro de quatro patas e logo depois para Danug. É possível, respondeu. Em seguida, com um sorriso trêmulo, acrescentou: Sim, acredito que sim. Se disseres ao lobo que procure Jondalar, eu posso segui-lo e pedir a Jondalar que volte e acorde a tua mãe, propôs Danug. A minha mãe, Jondi, não se tem falado muito ultimamente. Se calhar não vai querer voltar, retorquiu Jonaila, com rugas de preocupação na testa. Danug pensou que era idêntica a Jondalar quando este franzia assim o sobrolho. Não te preocupes com isso, Jonaila. Jondalar gosta muito da tua mãe e ela dele. Se soubesse que ela está em apuros, viria a correr. Tenho a certeza, disse Danug. Se gosta tanto dela, por que não lhe fala, Danug? Porque às vezes, quando gostas de uma pessoa, nem sempre a entendes. Às vezes, uma pessoa nem se entende a si mesma. Dizes a lobo que busque Jondalar? Lobo, vem cá, ordenou a pequena. Pôs-se de pé e envolveu a cabeça do animal com as suas mãozitas, tal como a sua mãe teria feito. Parecia uma águia em ponto pequeno e era de tal modo parecida que Danug teve de dissimular um sorriso. Não foi o único. A minha mãe está doente e Jondalar tem de vir ajudá-la. Lobo, deves encontrá-lo. Afastou as mãos e apontou para o rio. Busca Jondalar, lobo. Vai procurar Jondalar. Não era a primeira vez que o animal escutava essa ordem. Lobo e Ayla tinham já seguido o rastro de Jondalar numa outra ocasião, na viagem de volta, quando fora capturado pelas caçadoras de Ataroa. O aflito animal lambeu a cara de Jonaila e logo partiu em direção ao rio. Deu a volta e fez tenção de regressar para junto de Jonaila, mas esta repetiu a ordem. Vai, lobo, busca Jondalar. O animal olhou para trás e quando Danug se pôs em marcha atrás dele, seguiu em frente com um trote rápido, farejando o solo. Depois do seu encontro com Ayla, Jondalar desejava afastar-se o mais possível do acampamento. Quando chegou ao rio e começou a caminhar para o montante, não conseguia tirá-lo da cabeça. Estivera quase a fazê-lo, por pouco não a abraçara. E o seu desejo era abraçá-la. Porque não o fizera? Qual seria a sua reação? Tê-lo-ia afastado ou não? Estava tão surpreendida, tão emocionada, mas não se surpreendera tanto quanto ela? Porque não o fizera? Qual era a pior coisa que podia acontecer? Se tivesse ficado zangada e o tivesse afastado, por acaso as coisas podiam ter piorado? Ao menos assim ficaria a saber que ela já não o queria mais a seu lado. Não quer saber? Como não? Esta situação não pode ficar assim. Chorava quando se afastou a correr? Ou seria a imaginação minha? Porque haveria de chorar? Porque está desgostosa, claro. Mas o que a pode ter desgostado tanto? O mero facto de me ver? Mas por que haveria isso de a transtornar? Já me disse o que sentia na noite da festividade. Ficou bem demonstrado ou não? Já não quer saber de mim. Mas então por que chorava? Normalmente, quando Jondalar ia passear ao longo da margem do rio, começava a dar meia volta para empreender o caminho de regresso, mais ou menos por volta do meio-dia, no momento em que o sol alcançava o seu zénite. Mas naquele dia estava de tal forma absorto nos pensamentos, confirmando uma e outra vez cada pequena variação, cada pormenor na sua memória, que nem se deu conta do passar do tempo. Dando largas passadas, para não perder de vista o lobo, Danug começou a questionar-se se o animal estaria a seguir o rastro corretamente. Seria possível que Jondalar se tivesse afastado tanto? Já passava bastante o meio-dia. E Danug parou para beber água rapidamente antes de continuar. Quando se ergueu na margem do rio, numa parte bastante reta do sinuoso caudal, pareceu-lhe ver alguém ao longe. Encostou a mão à testa para proteger os olhos do sol, mas não conseguiu ver para lá da curva seguinte do rio. Também não via o lobo que largara a correr enquanto ele se detinha a beber. Danug pôs-se de novo em marcha, acelerando o passo com esperança de o alcançar. Jondalar saiu por fim das suas profundas meditações ao perceber movimento por entre o mato, junto à água. Voltou a reparar que algo se movia. É um lobo? Pergunto-me se tem vindo a espreitar-me. E levou a mão ao atirador de lanças. Porém, deu-se conta de que não levava nem a arma nem as lanças. Procurou no chão algo com que se defender. Um ramo pesado, uma galhada grande caída durante a muda, uma pedra de bom tamanho. Mas quando o enorme animal saiu por fim do meio do mato, Jondalar não conseguiu fazer mais nada do que tapar a cara com o braço enquanto caía derrubado por uma investida. Mas o animal não lhe mordeu, na verdade lambia-o. De imediato, Jondalar reparou na sua orelha caída num ângulo estranho. Não era um lobo selvagem, compreendeu nesse instante. Lobo, lobo, és tu? O que fazes aqui? Sentou-se e foi obrigado a conter os cumprimentos entusiasmados do animal exaltado. Ficou um momento ali sentado, acariciando o lobo e coçando-o atrás das orelhas, numa tentativa de o tranquilizar. Por que não estás com Jonaila? Ou com Ayla? Por que me seguiste até aqui? Perguntou Jondalar, começando a suspeitar que algo se passava. Quando se levantou e retomou a marcha, o lobo brincou nervosamente diante dele e logo depois encaminhou-se na direção de onde viera. Queres regressar, lobo? Pois então vai, podes regressar. Mas quando Jondalar seguiu em frente, o carnívoro de quatro patas cortou-lhe novamente o caminho com um salto. O que se passa, lobo? Jondalar levantou a cabeça para o céu e de imediato deu conta de que o sol já há um tempo que ultrapassara o ponto mais alto da sua trajetória. Queres que regresse contigo? Sim, é isso mesmo que ele quer, Jondalar, confirmou Danug. Danug, o que fazes aqui? Perguntou Jondalar. Andava à tua procura. À minha procura? Porquê? Por causa de Ayla, Jondalar. Deves regressar imediatamente. Ayla? O que aconteceu, Danug? Recordas-te daquela raiz? A que transformou em sumo para ela e para Mamut? Voltou a fazê-lo, para mostrar a Zlandoni. Mas desta vez bebeu ela sozinha. Ninguém consegue acordá-la, nem sequer Jonaila. A Donia pediu que fosses o mais rapidamente possível, ou Ayla morrerá e o seu espírito acabará perdido para sempre, explicou Danug. Jondalar empalideceu. Não, essa raiz, não. Grande mãe, não permitas que morra. Por favor, não permitas que morra, implorou. E desatou a correr a toda a velocidade. Se na ida estava preocupado, isso não era nada em comparação com a intensidade que se apoderou dele enquanto regressava a toda a pressa. Bordeou o rio como uma flecha, abrindo caminho por entre o mato, que lhe arranhava a cara e as pernas e os braços descobertos. Não se apercebeu dos arranhões. Correu até ficar sem fôlego e a garganta lhe secar, de tal forma que parecia em carne viva, até sentir nas costas uma pontada semelhante à ferida de uma faca quente e se lhe retesarem os músculos das pernas e começarem a doer. Mas não sentia nada, tal era a dor da sua mente. Até deixou Danug para trás. Apenas o lobo conseguiu acompanhá-lo. Não podia acreditar no quanto se afastara, nem, mais grave, no muito que tardava em chegar. Abrandou o passo, uma outra vez, para recuperar o fôlego, mas não se deteve e acelerou já perto do acampamento, quando o mato e os arbustos eram menos densos. Onde está ela? Perguntou à primeira pessoa que encontrou. No alojamento da Zelandónia, responderam. Todos os participantes, na reunião de verão, andavam à sua procura. E quando o viram correr na direção do alojamento, houve até quem desse vivas. Jondalar não as escutou, nem sequer se deteve, até que irrompeu pelo alojamento, através da cortina da entrada, e viu Ayla deitada na cama e rodeada de candeias. E nesse momento não conseguiu fazer mais nada para além de pronunciar o seu nome com um grito abafado. Ayla!